Irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa na internet e a respeito de suicídios. É uma boa pesquisa de se fazer na internet, de madrugada. A Aninha teve que dormir na casa da irmã dela com o nosso bebezinho desde sexta para sábado e de ontem para hoje, porque apareceu um escorpião lá no teto e aí a Abner mandou dedetizar tudo lá. E, por segurança, ele está dormindo lá. Mas deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. E aí o que acontece? Dormindo sozinho de madrugada, pesquisa sobre suicídio. Aí é interessante que há uma época recente, alguns anos atrás, onde a quantidade de suicídios no mundo, mas principalmente nos Estados Unidos, aumentou. No mundo, no mundo tem uma história de um grande empresário alemão, que por causa disso que a gente vai falar, saiu de madrugada, bem cedo, se colocou em um trilho deitado e esperou o trem vir. Nos Estados Unidos, consta, botei uns links lá no Twitter, que depois disto que nós vamos falar, uma família inteira foi encontrada em casa, morta, inexplicavelmente, a não ser pelo fato de ter escrito pelo pai um bilhete que explicava a causa. Estavam lá, mortos. Vários e vários casos. E uma coisa liga esse nível de suicídio, de número de suicídios lá em cima, uma coisa explica, olhando para alguns dois anos atrás. O que foi? A crise que houve, principalmente, nos Estados Unidos. A crise financeira que houve nos Estados Unidos. Uma mulher, quando soube que perdeu a sua casa, várias mulheres, né, várias histórias. A mulher, quando soube que perdeu sua casa, de casa também não saiu e não entregou a casa, preferiu se suicidar dentro da própria casa. Histórias e mais histórias de pessoas que, quando viveram na crise financeira, morreram, se mataram, se suicidaram. E é interessante, porque a relação da vida com dinheiro é muito próxima. E a relação da morte com o dinheiro também é muito próxima. E o sermão de hoje visa justamente tentar explicar por que essa relação de dinheiro com a vida, ou por que, como nós vamos dizer aqui, o dinheiro é um dos ídolos mais poderosos que a gente tem na nossa cultura. Semana passada nós falamos sobre o amor, e pessoas matam e morrem por amor, amor doentio. Hoje vamos falar sobre dinheiro. Pessoas também matam e morrem por dinheiro. Dinheiro pode ser um ídolo. Dinheiro é uma coisa boa, mas pode ser um ídolo. Como nós explicamos semana passada, qualquer coisa boa pode se transformar em um ídolo. E o dinheiro, a grana, é um dos ídolos mais perigosos. Por quê? Porque a ganância, a avareza, ela age de uma maneira muito peculiar. Diferente dos outros ídolos, da idolatria do sexo, idolatria do poder, diferente dos outros ídolos, a idolatria do dinheiro, a maneira como ele age, o modus operandi do ídolo dinheiro é, em primeiro lugar, cegar aquele que serve a esse Deus. Então, a ganância é um mal tão perigoso, muito perigoso, pelo fato de ela cegar o indivíduo para a existência dela nele. A ganância cega a sua percepção da sua própria ganância. O ganancioso não se enxerga. O ganancioso não se vê como um ganancioso. E essa é a maneira como a ganância trabalha. Interessante. É, eu tenho duas citações aqui que alguém dizia há muito tempo que na modernidade, nos tempos que nós vivemos, ele pré-visualizou isso, dizia que Deus, do jeito que a gente estava indo, Deus seria substituído por sexo e dinheiro. Na nossa cultura, Deus seria substituído por sexo e dinheiro. Aí vem Nietzsche e diz uma outra frase, não. Do jeito que a gente vai, do jeito que a cultura vai, Deus está sendo substituído pelo dinheiro. Não pelo sexo tão fortemente, mas pelo dinheiro. Nietzsche veio focar ainda mais o pensamento de Ernest e por aí vai, Becker. Então, por que Nietzsche disse que o homem moderno substitui Deus pelo dinheiro? Porque é observação. Antigamente, o que se fazia por Deus, ou poucas são as pessoas que matam e morrem no sentido figurado por Deus. Poucas são as pessoas que se sacrificam por Deus. Mas Nietzsche viu que o homem moderno mata e morre por dinheiro. Aquela devoção que o cristianismo trouxe no primeiro século a Deus, nós substituímos pelo mamon, pelo dinheiro. Fato que faz com que o dinheiro seja um dos ídolos mais presentes na nossa cultura, seja um dos ídolos mais perigosos, porque mata a visão do ganancioso quanto à sua ganância. Esses dois fatos fazem com que o dinheiro seja um assunto muito importante de se tratar. O que acontece? Está passando. Passa o próximo slide, eu esqueci de dizer para os meninos. Pode ir passando. Esse já foi o primeiro ponto em que eu falei. Isso. O problema da grana. Eita, eu coloquei o amor muda tudo ali. É dinheiro muda tudo, tá? Pode dar o ESC lá, Lucas, desculpa. Pode dar o ESC, sair, bota dinheiro lá e volta. Vice, por favor. Eu errei ali. Não sei se aqui estava amor também. Mas põe dinheiro ali. E volta aí. E alguém está aí atrás. Traz um copinho d'água aí que eu amanheci. Você tem ideia, Aninha, como dormiu fora? Eu estava assistindo a televisão de ontem para hoje. 8 da manhã, eu acordei no sofá. Com ventilador na cara, minha garganta desse tamanho. Aí ficou a garganta o dia todo, assim. Preciso de uma água para lubrificar. Tá bom, cadê? Dinheiro. Foi? Foi que houve? Agora, põe o primeiro ponto para nós. Recapitulando, não conseguimos ver nossa ganância. Em segundo lugar, por que dinheiro muda tudo e por que a gente está falando sobre ídolo? Em segundo lugar, existe uma cultura da ganância estabelecida por causa da idolatria do dinheiro. Tá? O dinheiro escraviza e tal, mas já existe no nosso meio uma cultura da ganância. O que é isso? Todo trabalhador, todo empresário, a maioria deles, trabalha em cima da ganância também, para alimentar sua ganância e não percebe. Ou o que é que faz com que o dono de um supermercado venha a modificar o peso da sua balança? Porque o dono de um supermercado pode bater nessas balanças todinhas do curado aí. Raríssimo, eu coloco a minha cabeça na forca. Raríssimas tem o peso correto. Ah, mas tem o selo. Ah, você está de brincadeira. Francisco, brigadão. Pode botar por aí por cima que eu pego outro. O que faz com que o dono do supermercado vá mexer na balança? Ganância. Ou então, nos Estados Unidos acontece muito, não sei se aqui acontece, pelas pesquisas eu vi, que o que faz com que uma mulher exploda a sua casa depois de ter feito um seguro milionário? Existem casos, ganância. O que é que faz com que uma pessoa, na nossa realidade, pegue o seu carrinho, faça um seguro e ore a Deus para que o ladrão leve o seu carro, para que ele tenha a grana e possa dar uma entrada no melhor? Existe uma cultura que está no nosso meio, isso acontece, a cultura da ganância, que faz com que a gente sempre queira ludibriar o próximo para possuir mais. Isso é tão feio que a gente sabe e percebe, mas o ganancioso não percebe que a gente percebe. Ou vergonha é quando o ganancioso é pego no flagra, quando ele está agindo pela sua ganância e é descoberto. Mas nem o flagra da sua ganância é capaz de lhe dar a consciência da sua ganância. Porque a idolatria do dinheiro cega-nos, primeiro ponto, para a nossa própria ganância. Em terceiro lugar, o dinheiro tem um poder sedutor muito grande. E aí nós vamos nos reportar para o texto que Álvaro leu aqui, o poder sedutor do dinheiro. Álvaro leu o texto de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem que preferiu se vender aos romanos, trabalhar para os romanos, arrecadando pedágios e taxas dos seus conterrâneos para os romanos. Mas aí, por que que isso seduziu tanto Zaqueu? Porque todos os coletores de impostos, e ele é descrito como um dos principais, eram ricos, porque certamente, na cultura da ganância, a sua balança também não media corretamente. Certamente, cobra 3, repassa 2, fica com 1. Deveria ser normal. Mas o que fez com que Zaqueu desejasse esse emprego? A grana que o dinheiro trazia. Só que para ser um coletor de impostos, a pessoa tinha que ficar como inimiga da sua família. Por quê? Porque certamente ele cobrava também dos seus familiares. Ele vendia a alma ao Império Romano e ficava inimigo da sua própria família para alimentar sua ganância por dinheiro. Então ele se estabelecia inimigo dos familiares. Ele se estabelecia inimigo dos conterrâneos, porque tinha vendido a alma ao Império Romano e queria alimentar sua ganância. Então quem era seus amigos não seria mais, seriam seus inimigos, porque ele extorquia o próximo. Então, para alimentar a ganância, para alimentar a divindade e dinheiro, eu me constituo inimigo até da minha mãe e do meu pai. Se tiver que passar por cima de amigos, familiares, de filhos, eu passo, porque o meu objetivo é alimentar a ganância. Se tiver que abandonar os meus pais e voar para bem distante para ganhar grana, eu abandono, coloco no asilo e não quero saber. Se tiver que se desfazer de todo o meu círculo de amizade, de toda a minha família, eu me desfaço, mas eu quero ir atrás de onde me pagam bem e muito. Porque eu quero alimentar e eu vivo para ter grana. Afinal de contas, quem não tem grana não terá uma vida legal. E a gente vai alimentando a cultura da ganância e vivendo pelo dinheiro. Toda e qualquer decisão que leve em consideração um dinheiro maior, você diz sim, sem medir as consequências. Sem medir as consequências. Porque a ganância cega, porque existe a ganância do que quem pagar mais eu vou, quem dá mais eu estou dentro, e a gente sucumbe a esse poder sedutor do dinheiro, como Zaqueu se estabelece inimigo de próprios familiares, porque vendeu a alma ao dinheiro. É Lucas 19, né, que nós lemos. É interessante que no versículo 7, o texto se refere assim a Zaqueu, que ele era a multidão o chamava de pecador. E essa expressão, a multidão lá, os conterrâneos diziam, esse Zaqueu é um pecador, como é que Jesus vai comer na casa de um pecador? O que eles estavam querendo dizer, esse camarada é um apóstata. Esse camarada é um traidor. É como se fosse o chefe do tráfico. Ele fica lá em cima do morro, utilizando as crianças do morro, para vender o que ele quer vender através das crianças do morro para as patricinhas e os mauricinhos, se fazendo valer das crianças do próprio morro. E as mães do morro odeiam o traficante, algumas até gostam, mas a Sam odeia o traficante porque o traficante seduz a criança com armas e dinheiro para que ela faça o trabalho dele, alimentando a ganância do traficante. É a mesma coisa. A mesma coisa de Zaqueu. É o chefe do tráfico que cobra grana dos moradores da favela, do morro, para que ninguém mexa na sua casa. Pense como é odiado alguém que estabelece toque de recolher e diz: quem não pagar terá a sua casa arrombada. É a mesma coisa, cobrar dos seus. Para você ver como Zaqueu era odiado, era um pecador, um traidor. E a multidão dizendo: ele é um traidor. Mas para Zaqueu valia aquela frase: tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Topa tudo por dinheiro. Já vem de Zaqueu. Zaqueu foi o primeiro Silvio Santos que nós tivemos. Topa tudo por dinheiro. E aí, odiado pelas pessoas, mas eu vou ganhar mais. Tudo, dá tudo, mas eu vou ganhar mais. Sacrifício, só por dinheiro. Então o dinheiro tem um poder sedutor e faz de você, às vezes, inimigo da sua casa. Muitas e muitas brigas conjugais por causa de dinheiro. Muitas brigas de filhos com pais, o dinheiro que o filho não quer agora pagar para os pais. Muito das brigas dos pais com os filhos é porque o pai não quer mais dar dinheiro ao filho, o filho não dá mais para o pai. E o dinheiro vai se estabelecendo como a moeda realmente. Ponto número 4. O dinheiro como mestre. É interessante. Cadê meu texto? Espera aí. Tem um texto em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Você só escute esse texto. Colossenses 3, 5. Olha esse texto que diz. Preste atenção. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Dois pontos. Vai falar quais são as inclinações carnais. Paulo dizendo: exterminai essas coisas da carne. Dois pontos. A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Paulo está ligando o amor ao dinheiro à idolatria. Está ligando a preocupação desenfreada pelo dinheiro à idolatria. Exterminai. Prostituição, sensualidade, paixão, tal, mas a avareza exterminai porque ela é idolatria. E se é idolatria, é o quê? Porque o dinheiro, se é idolatria, ele se coloca no lugar de Deus na nossa vida. Aí tem outro texto. Isso aí foi Colossenses 3, 5. Aí tem um texto de Efésios, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Efésios 5... diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso... Ih, toca aquele comercial da devasso, ó. Nenhum devasso... Eita, Sandy. Veja, nenhum devasso, nenhum impuro ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas uma vez o apóstolo Paulo ligando a idolatria ao dinheiro. Colossenses 3:5, Efésios 5:5. Fala de alguns outros pecados, mas quando se refere à avareza, diz: Isso é idolatria, tomem cuidado. Dinheiro toma lugar de Deus na sua vida, é o que Paulo está dizendo. E ainda Lucas capítulo 12. Veja Lucas capítulo 12, versículo 15. Diz assim, preste bem atenção nessas palavras. E disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos. Está sempre com ordens imperativos. Guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui, ou nas suas riquezas. Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste nas coisas que ele tem. Eu quero chamar a atenção para a palavra consistir, para o verbo consistir. Neste texto, o que é consistir está significando para nós? Que a vida do homem não consiste nas suas riquezas, quer dizer, você não é definido pela sua conta bancária. Você não tem, a sua identidade não é o seu cartão de crédito. Você não é definido e não deve ser definido, ou você não deve definir ninguém pelo cifrão. Você não deve definir ninguém pelo dinheiro que ela possui. O dinheiro não deve ser aquilo pelo qual se define as pessoas. Rico, pobre, posso ser amigo, posso não ser. O que é que ele pode dar para mim, o que é que ele não pode dar para mim? O dinheiro não pode ser aquilo que define as pessoas, Jesus está dizendo. A vida do homem não é definida pelo dinheiro que ele tem. Não deve ser assim. Então, não é o dinheiro que vai ser o seu mestre, que vai lhe dizer para onde ir, como se relacionar, o que fazer. O dinheiro não é a cartilha do cristão. Não deve ser a cartilha do cristão. Mas aí, o ponto 5, põe para a gente no ponto número 5. Vimos alguns textos, alguns dados. Fechou, foi? Sozinho? Ah, vai lá. No ponto número 5 diz, o começo da graça. Põe aí para a gente. Ah, vai mudar lá em cima, né? O começo da graça. Vamos agora tentar aplicar a graça no texto de Zaqueu à idolatria do dinheiro. Tentar ver se essas duas linhas aí. Lucas, de novo, capítulo 19, vocês leram o texto? Eu vou chamar a atenção para uma outra palavra aqui. Lucas, capítulo 19, a partir do 3. A história nós conhecemos, né? Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e o recebeu. Na minha versão aqui, na minha Bíblia aqui, diz, este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura, e correndo adiante. Tanto ele correu adiante para subir na árvore, como quando chamado, desceu rapidamente. E aqui, irmãos, não está explícito, mas está implícito, e talvez algumas versões tenham isso. É interessante que a ideia aqui, a expressão de Zaqueu, é a expressão que a gente não captou aqui, é a expressão de um desesperado. É alguém que estava na sua vida, extorquindo, enricando, alimentando a ganância, na cultura da ganância. Mas é alguém que sabe que Jesus vai passar por ali. O que é que ele faz? Certamente, colocou alguém no seu lugar, deixou tudo lá, correu, era pequeno e a multidão não deixava ele passar. a gente também não nota isso, mas ele não chegou a Jesus porque ele era pequeno e não dava, daria entre as pernas. Mas é porque, em sendo odiado, as multidões, sabendo que era ele, não permitia que ele tivesse acesso a Jesus. Sai pra lá, Zaqueu, sai pra lá, não deixa ele passar, não. Não deixa ele passar, não. Não deixa esse louco passar, não. Não deixa esse imbecil passar, não. Não deixa. E obstaculavam Zaqueu. Então ele teve que tomar uma atitude. E diz o texto que ele subiu correndo numa árvore. Agora você imagina a cena. Você imagina a gente está no meio da rua ali comendo um cachorro quente. Daqui a pouco, o irmão Antônio, que já é um senhor de idade, o irmão Antônio chega e começa a subir no poste. Você olha, o que é isso? Se você, por exemplo, estiver na cidade e vê um menininho de rua subindo no ônibus, em algum tempo a gente estava mais acostumado, né? Até parou um pouco, mas subindo no ônibus, você diz, ah, é um moleque, não sei o quê, malandro, tal. Mas imagina, a gente está na cidade, no centro da cidade, e sobe um coroa no ônibus. Pega lá o coroa, tal, sobe lá e fica surfando em cima do ônibus. No mínimo, é engraçado, é estranho. Naquela época, o que se sabe... Pegou? Ainda está pegando? Ah, caiu só a basezinha, não tem nada não. Naquela época, o que se sabe é que era extremamente vergonhoso e fora do comum... Coroas subindo em árvores. Você passar na estrada e ver um coroa brincando em cima da árvore. Então, era algo estranho, não comum, e certamente você diria, ou é louco, ou não sei. Se você, não sei. Se tiver uma criança, um jovem em cima da árvore, você está pegando fruta, não sei o quê. Mas um velho, um coroa. Então, dentro desse contexto todo, é possível a gente pontuar que Zaqueu tomou uma atitude desesperadora de alguém que estava num desespero de existência. Uma atitude desesperada. E aí o que acontece? E aqui é aqui que vai começar a graça. O texto diz que, primeiro, a multidão... Quando Jesus se referiu a Zaqueu, a multidão disse assim, como é que esse homem vai comer na casa desse pecador? Mas sabe de quem era composta a multidão? Pessoas religiosas, extremamente religiosas, certamente algumas pessoas curiosas e respeitáveis da sociedade, poderia ter também adúlteros naquela multidão, a multidão. Poderia ter também avarentos naquela multidão. Mas a atitude daquela multidão era diferente da atitude de Zaqueu. Mas o interessante é que os religiosos e as pessoas importantes apontavam para Zaqueu, dizendo, é impossível que Jesus, dentre esta multidão, vá escolher aquele pecador miserável. O avarento. O amante do dinheiro. Aquele que vem extorquindo todo mundo. Mas é aí que mora a graça de Jesus. Jesus não depositou e não se dirigiu a nenhum dos religiosos que estavam à sua volta. Jesus não se dirigiu a ninguém que era certinho. Jesus não olhou para ver bonzinhos na multidão. É aí onde a graça de Jesus é escandalosa. Foi quando Jesus olhou para um avarento, miserável, que amava mais o dinheiro do que a sua própria família. Foi quando Jesus olhou para um homem que já tinha se constituído inimigo do mundo pelo dinheiro. Foi quando Jesus olhou para alguém que a multidão o reputava como o traidor e pecador. Mas foi justamente para este, e é justamente neste que a graça de Jesus se manifesta. O imã natural da existência seria atrair a graça de Deus para os bons, os que estavam seguindo Jesus, os que estavam na cola de Jesus, os respeitáveis da sociedade. Mas a graça de Deus é uma coisa inexplicável, é atraída para a vida do pecador desesperado. A graça de Deus encontra sentido na vida do pecador, do traidor, do avarento, da prostituta, mas desesperada na existência. Desesperado na existência. Jesus veio a Zaqueu. E o caminho da graça não é ser bom. O caminho da graça, que possibilita a graça, não é ser religioso. O caminho da graça, por incrível que pareça, é ser pecador. O caminho da graça não é ser orgulhoso, é ser humilde. Retira essa minha última frase, não se aplica agora. Mas o caminho da graça não é para aqueles que têm crédito. O caminho da graça é para avarentos. Tudo isso que eu disse até agora, de Zaqueu, toda essa repulsa, foi o que chamou a graça de Deus. E aí, o que acontece na vida de Zaqueu é o nosso próximo ponto. Graça e dinheiro. Como então lidar agora com a grana de Zaqueu? Como lidar com um cara que ainda estava amando o dinheiro e chegou a amante do dinheiro? Como é que a graça lida agora com o dinheiro de Zaqueu? Logo que Zaqueu se encontrou com Jesus, ele notou uma coisa. Preste bem atenção aqui. Logo que Zaqueu se encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele notou foi que o seu dinheiro seria impedimento para seguir a Jesus. Não porque era dinheiro, repito, dinheiro é uma coisa boa, mas porque Zaqueu amava o dinheiro acima de todas as coisas. E Zaqueu agora queria amar Jesus sobre todas as coisas. E quando se quer amar Jesus sobre todas as coisas, tem que destronar o dinheiro da vida. E Zaqueu viu que para destronar o dinheiro da sua vida, ele tinha que abrir mão do dinheiro. Mas não só isso. Para destronar o dinheiro da sua vida, para abrir mão do dinheiro, ele teria que dar um destino redentivo ao seu dinheiro. Ele não poderia só pegar e jogar o seu dinheiro no asilo e faz o que quiser. Ele precisava redimir, de redenção para suas posses. Ele precisava de redenção da sua grana. E a maneira pela qual ele enxergou que seria a redenção da sua grana, ele disse: eu vou dar em dobro, 4 vezes mais, tudo aquilo que eu tirei daqueles que eu odiei. E aí, como Álvaro disse, selando, sinalizando que a salvação tinha entrado na vida do pecador amante do dinheiro, Zaqueu. E aí, notando que o dinheiro era impedimento, ele disse: o dinheiro não vai ser mais Deus para mim. Manuel, o dinheiro na minha vida vai ser dinheiro. Dinheiro não vai ser algo pelo qual eu vivo. Dinheiro na minha vida vai ser um instrumento. Dinheiro na minha vida não é mais o meu Deus, não me define. A minha vida não consiste no dinheiro mais. O dinheiro agora vai ser uma ferramenta para fazer o bem. Depois de ter sido salvo. E aí, Zaqueu, preste atenção, que tinha a sua identidade no dinheiro, a vida dele consistia no bem dele. O Zaqueu que consistia a sua vida no bem, agora diz assim: a minha vida está segura em Cristo. A minha identidade não é mais a minha conta bancária, a minha identidade é Cristo. Por isto, o dinheiro foi destronado do meu coração. Serve só como instrumento. Porque eu tenho identidade e segurança nesse Jesus que me chamou dentre os pecadores e que viu meu desespero. E aí, meus irmãos, quando você vê Jesus entrando na sua casa, percebe que a idolatria do dinheiro é um impedimento para seguir a Jesus. Quando você, então, etiqueta o seu dinheiro apenas agora como instrumento. Aí você percebe que tem mais do que o necessário. Olha, quando Jesus entra na vida da pessoa, tem que parar de lenga-lenga e ela percebe que o que ela tem já é mais do que o necessário. Olhem bem para mim. Todos vocês aqui que estão sentados já têm mais do que vocês precisam. Todos vocês e eu já temos, se formos olhar, mais do que nós precisamos. Só não enxerga o ganancioso, Porque a ganância vai lhe cegar para o fato de que você já tem tudo o que precisa e de que todo o bem que você mais precisa espiritualmente já lhe foi dado em Cristo. Para este bem a ganância lhe cega. Se você não se enxerga satisfeito é porque a ganância lhe cegou. E o que abriu os olhos de Zaqueu, vamos ver mais para frente, para que ele tenha mudado assim. Graça e dinheiro. Só que eu queria trazer, estou caminhando para o final, eu queria trazer um conceito para nós, novo. Põe lá. Até agora eu falei que o dinheiro é um ídolo. Não foi isso que eu falei? Foi. Só que, olhando mais profundamente o fato, eu queria introduzir o conceito de que existem ídolos ocultos. Existem os ídolos superficiais, mas existem aqueles mais enraizados. Existem os ídolos superficiais e os ocultos. E aí eu pergunto, o dinheiro seria um ídolo superficial ou um ídolo enraizado, oculto? Dá 30 segundos só para você pensar nesse lance, enquanto eu respiro aqui. Tendo introduzido esse conceito de que há ídolos ocultos e ídolos superficiais, em que se enquadra o dinheiro? O amor pelo dinheiro, a idolatria do dinheiro? Nos ídolos superficiais ou nos ídolos ocultos? 30 segundinhos para a gente pensar e refletir. Bem, eu preciso explicar melhor. A idolatria do dinheiro é, o dinheiro é um ídolo superficial. Por que ele é um ídolo de superfície? Porque alguns ídolos ocultos se alimentam ou se fazem valer da idolatria do dinheiro para se manifestar. Algumas coisas que estão ocultas precisam de alguma coisa que está à vista ou na superfície para se manifestar. Então, o que acontece? Eu poderia acabar esse sermão assim, que é o que muitas pessoas fazem. Eu poderia terminar esse sermão assim: gente, peguem seus dinheiros e deem aos pobres. Eu poderia dizer, gente, não dê só o dízimo e oferta. Pegue outra décima parte e dê para os asilos. Gente, não ame o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoal, dinheiro é coisa ruim. Deem para mim e sejam felizes. Poderia dizer isso. E o sermão poderia acabar aqui. Mas eu acredito que essa seria uma abordagem atacando apenas o ídolo superficial. Mas quais são, então, os ídolos ocultos? Existem infinitos. Mas quais você poderia citar, Daniel, de ídolos ocultos que se alimentam desse ídolo superficial? Por exemplo, explicando para vocês. Muitas pessoas idolatram de uma maneira profunda e enraizada a sua segurança, em todos os aspectos. As pessoas querem segurança, se sentirem seguras. O que fez com que alemães, americanos e gente do mundo todo perdesse a vida, se matasse, o que foi? Perdendo a grana. Não foi porque perdeu a grana pela grana. É porque sem o dinheiro elas não estariam mais seguras. As pessoas poderiam ir atrás dela, segurança de segurança, poderiam ir atrás dela para matá-las por causa das dívidas. Ele não se sentiria existencialmente seguro, porque sem dinheiro ele não poderia lidar com a sua própria vida. Sem dinheiro no banco ia ficar desesperado, não tinha segurança existencial. Então essas pessoas e muitas pessoas entre nós idolatram a segurança. E a segurança, para ter segurança, você acaba por deixando que ela se manifeste na obtenção de riquezas. Porque a riqueza vai me dar segurança. E aí, com o dinheiro, você compra uma casa com muros altos, com chofé e segurança particular, e grades nos quartos e tudo mais, e morre como Michael Jackson, por exemplo. Então, muitas pessoas estão correndo atrás de dinheiro, mas não é pelo dinheiro. É para se sentirem seguras. Quer ver uma outra coisa? Status social. Muita gente... eu sempre conto essa história aqui. Eu conheço uma pessoa, conheço... De conhecer mesmo, de ver no shopping, dar beijinho, um abracinho, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gente que perdeu tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. Mas conseguiu, de uma maneira ou outra, conservar o seu apartamento na praia, em Boa Viagem. Na praia não, em Boa Viagem. E aí o que acontece? A pessoa não tem um pau para dar no gato. A pessoa não tem... É assalariada, é normal, como todo mundo, assim. Não daria para comprar um apartamento aquele. Mas ela se segura naquele apartamento, porque morar ali onde ela mora dá a ela um status. Querendo ou não, é. Dá um status. Socialmente, ela se sente bem. E para ela vender a casa e comprar 3 para os filhos e para ela mesma, mas morar numa região um pouco mais descentralizada, seria lhe tirar do status social dela, de morar em Boa Viagem. Então, existe gente que, por causa do status social, correm atrás do dinheiro para manter o status. Não é dinheiro. Dinheiro é a superfície. Mas, no fundo, no fundo, ela está se matando por causa do dinheiro. Por quê? Porque ela está se matando para parecer socialmente bem fixada. Então, dinheiro... E aí, ó, os comportamentos são diferentes. Quem busca segurança através do dinheiro se comporta de um jeito. Quem busca status por causa de dinheiro também se comporta de outro jeito. Um outro exemplo. Poder. Poder sobre os outros. Muitas pessoas têm dinheiro e certamente, quem tem muito dinheiro exerce um poder maior sobre as pessoas. Quem tem dinheiro acha que pode exercer poder sobre os pobres. Então, o que acontece? Tem muita gente que é faminta por poder. Ela quer se sentir que a sua vontade é feita quando dita. Ela quer se sentir acima dos outros. Ela quer dar uma ordem e quer que os outros cumpram. E para ter poder na nossa sociedade, na cultura da ganância que nós vivemos, é preciso ter dinheiro. Então, para fazer valer a sua vontade sobre os outros, ele corre atrás do dinheiro, porque o dinheiro lhe dá poder. Pode ser que ele não tenha problema com status, pode ser que ele não tenha problema com segurança, mas aí o problema dele é poder, a idolatria do poder. E aí ele corre atrás do dinheiro. Então, dependendo do ídolo oculto, a minha relação com o ídolo superficial vai ser diferente. O fato é que nós temos ídolos, e se a nossa idolatria primeira for o dinheiro, não adianta atacar só o dinheiro. Você tem que atacar o coração, a idolatria do coração, o que está no coração. E é isso que diz o meu próximo ponto. E último. Mas seria até antes desse, preciso dizer uma coisa. Qual é a solução para desbancar a idolatria do meu coração, o meu ídolo preferido, dinheiro? É matando o dinheiro? Não. É trazendo a compreensão do Evangelho para o meu coração, para que o Evangelho mate os meus ídolos ocultos, que são alimentados pelo superficial. Então, nós entramos nesse último ponto aqui. O que é que o Evangelho me ensina a respeito dessa idolatria do dinheiro? Como Jesus lhe deu com poder, com status e com riquezas. Certamente é o nosso modelo. E mais do que modelo, é a maneira pela qual ele nos salvou. Tudo que Jesus fez, tendo sido feito, foi feito para nos salvar. Então, como foi que Jesus lidou com as riquezas? Que isso não é só como a gente deve agir, mas foi isso que nos salvou. A nossa salvação depende da relação de Deus com as riquezas. Eu sou salvo porque Deus se relacionou com o dinheiro de uma forma que nós vamos aprender. Em último lugar, 2 Coríntios, capítulo 8, vou abrir aqui para ler para vocês. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Mais uma vez. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a graça do nosso Senhor? Qual é a graça da graça? É o fato de Deus, tendo sido Zaqueu, rico, neste sentido, rico, rico, rico, abriu mão da sua riqueza para ser pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos ricos. Qual é a riqueza de Cristo? Filipenses capítulo 2 nos explica. Diz que Jesus se esvaziou da sua glória. Jesus, sendo rico em glória, rico em poder nos céus, abriu mão das riquezas. Para Jesus, a glória não era o seu Deus. Já pensou nisso? Jesus não tinha como idolatria a sua própria glória. Jesus olhou para a sua glória, na glória, e disse: a glória não é o meu ídolo, eu não sirvo a minha glória. Eu sou capaz de abrir mão da minha glória. Abriu mão da sua glória, veio ser pobre. O que é a pobreza de Cristo? É a vida, entre aspas, miserável que Jesus viveu aqui. Sem pão, muitas vezes, como qualquer miserável de rua. Sem ter onde reclinar a cabeça, pobre, pobre. Amigos abandonaram, pobre. Cuspido e nu. Quando foi lhe colocada uma roupa, tirando onda. Toma aí o teu manto. A pobreza de Jesus foi, sendo rico, ir para a cruz. Como é que um Deus rico, milionário em glória e poder, se fez pobre para morrer por mim? Na cruz, os nossos pecados estavam lá, e aquela foi a maior pobreza de Jesus. Reduzir-se a ser igual ao homem, e ir à cruz, morrer, se entregar, fazer o seu sangue santo pingar nessa terra maldita por nós. Fazer o seu suor bendito e bento cair nessa terra maldita. Foi porque ele escolheu ser pobre que nós hoje somos ricos na sua graça. A graça de Deus manifestada a Zaqueu. A graça de Deus manifestada a nós. Quando nós entendemos que o único Deus que se desfez de tudo para nos salvar é Cristo, e quando nós colocamos esta consciência na consciência, e este saber no saber, e esta revelação no coração, é aí que o Evangelho vai destronando o status. Porque o que é o status? É querer ser o que você não é, ou é querer parecer o que não é. E Filipenses capítulo 2 diz que Jesus pareceu quem não era, mas pareceu feito um homem miserável, enquanto o status, a luta do status é parecer rico. A luta de Jesus, ou o desprendimento de Jesus, foi parecer pobre. Então a consciência de que Jesus preferiu se parecer pobre, quando encontra a minha consciência errônea de querer parecer rico, A consciência da pobreza dele tem poder suficiente para destronar a consciência da minha riqueza, que é pseuda, que não existe de fato. Então é quando eu aplico o evangelho de Jesus ao meu coração, que o evangelho vai maltratando, esmigalhando os meus ídolos, e a consciência do que Jesus fez por mim aumenta a cada dia. É quando isso acontece que a gente aprende a lidar com o dinheiro. Se Deus, sendo Deus, abriu mão de suas riquezas para nos salvar, não é o dinheiro que vai me salvar, que vai me dar segurança, que vai me dar identidade, que vai me dar essas coisas, que vai alimentar meus ídolos ocultos, que vai alimentar o meu status, que vai alimentar o meu poder, que vai alimentar o que quer que seja. Quem vai trazer isto para mim é o Deus verdadeiro que se entregou no meu lugar. Como eu disse domingo passado, o ídolo do dinheiro, assim como o ídolo do amor doentio, vai sugar todas as suas forças. Mas só a idolatria do Deus verdadeiro, que ao invés de nos sugar, nos dá de graça, como a Zaqueu. E corremos o risco de irmos embora ainda cegos pela ganância. Porque esse é o papel dela, é o modo dela operar. Corremos o risco de passar por essa porta achando que nós não somos gananciosos. Eu não sou ganancioso. Se você está pensando assim agora, dizendo essa mensagem não é para mim, certamente é porque você é ganancioso e está cego para a mensagem de que você precisa, pelo desprendimento de Jesus, deixar sua ganância. Só a cruz de Jesus pode fazer isso na nossa vida, irmãos. Só a cura para a nossa mesquinhez é a generosidade de Cristo. A cura para a nossa riqueza maldita é a pobreza bendita de Jesus. Sede pobres como Jesus. Sede humildes como Jesus. Minha mensagem é esta. Então, antes que você venha a quando ou se um dia perder seu dinheiro todo, perder sua casa, perder sua família, perder o seu amor, querer se suicidar, isso não é incomum. O que tem de crente por aí, surtado, louco, doido, varrido, não está no gibi. Vá nas casas de loucos que você vai ver. O papo que eu estou tendo conosco é conosco mesmo. Os maiores doentes são religiosos. Os maiores doentes são religiosos. Então, antes que a gente venha a pensar em tirar a nossa própria vida por causa de algum ídolo que nos foi tirado, antes disso, pensemos que nós... É possível que a gente esteja cego para a nossa própria realidade, que há um ídolo no meu coração que precisa ser destronado pela consciência de que Deus morreu por mim e de que Ele, só Ele, pode me alimentar ao invés de me sugar como esse vício, esse ídolo tem feito comigo. Antes de pensar no suicídio, pense no sacrifício. Antes de suicídio, pense no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é a cura para todos os males. A cruz de Jesus é a cura para destronar qualquer ídolo do seu coração. Pense bem nisso. Reflita na mensagem da cruz. No Deus rico que se fez pobre. Eu tenho certeza que a mensagem da cruz de Jesus vai começar a destronar os ídolos do nosso coração. Que seja assim. Que seja como foi domingo passado. Que seja assim hoje. Que seja assim sempre conosco. Em nome dele eu oro para que os meus ídolos queridos sejam destronados. Em nome de Jesus, que seja assim. Amém.